Na noite da última segunda-feira, dia 14 de outubro, na reunião mensal do PDT de Gaspar, estiveram presentes membros da executiva e do diretório municipal do partido, além dos pré-candidatos a vereadora. Entre os encaminhamentos, ficou decidido que o advogado e vereador Roberto Procópio será pré-candidata majoritária pelo partido. Assim, poderá representar o PDT na chapa de prefeito e vice nas eleições do ano de 2020. Para sabermos mais detalhes dessa informação, vamos conversar agora com o vereador Roberto Procópio. Vereador, após essa reunião, então, o seu nome ficou à disposição para ser o pré-candidato na majoritária. De fato, o partido se reuniu na última segunda-feira, dia 14, com a sua membros da executiva, do nosso diretório e os nossos pré-candidatos a vereador, com o objetivo de traçar, né, as metas para a eleição do ano que vem. Entre um dos objetivos que nós traçamos é a indicação, né, então, da minha pré-candidatura a compor a chapa majoritária, e o partido também reforçou o apoio à reeleição do prefeito Kleber, se assim ele decidir em ser candidato à reeleição pelo MDB. Doutor Procópio, para o ouvinte Sentinela entender, o senhor seria pré-candidato a vice-prefeito de Kleber Vandal na eleição de 2020? Esse é o objetivo, né? Compor junto com o MDB, com os partidos que estão na base hoje do prefeito, PP e PSDB, né? E colocar o nosso nome à disposição para contribuir com a chapa majoritária. Importante a gente lembrar que foi feita a reunião com todos os nossos pré-candidatos a vereador, né, que estavam presentes, né, todos eles favoráveis a esses dois encaminhamentos, a reafirmar o compromisso de apoio à reeleição do prefeito Kleber e também a disponibilidade do meu nome para a gente discutir a formação da chapa majoritária. Com o objetivo também, Gil, de eleger, né, pelo menos dois vereadores na próxima eleição. Hoje nós temos uma cadeira na Câmara, que é ocupada por mim, mas nós, pelas nossas prospecções, existe a possibilidade de elegermos pelo menos dois vereadores. E essa conversação já aconteceu entre o senhor e o prefeito Kleber Vandal e também com o partido que está no governo? Nós temos conversado, né, constantemente com o MDB, com o prefeito, com as lideranças. Dessas conversas, né, nós optamos, né, e aí a decisão foi do partido, foi democrática, Gil, de colocar o nosso nome à disposição. A partir de agora a gente vai trabalhar para que isso se torne uma realidade, né? Sempre respeitando todas as pessoas que estão presentes nesse processo, mas nós vamos colocar sim esse objetivo, né, que não é meu, é do PDT de Gaspar. Vereador, o PDT é o partido do saudoso Leonel Brizola, que sempre defendeu políticas sociais, inclusive quanto à educação. Permanece essa linha do partido também aqui no município de Gaspar? Com certeza, Gil. Isso é uma das linhas, né, que nós vamos trabalhar junto ao novo plano de governo, né, para a eleição do ano que vem, principalmente na questão da educação pública e de qualidade e nas políticas sociais, né? O PDT é um partido que sempre olhou muito por essas causas. Nós temos exemplos próximos de nós, como é o caso da cidade de Bombinhas, onde a nossa deputada Paulinha foi prefeita, e lá numa cidade pequena construiu uma escola de educação em tempo integral, né, em que todas as crianças, né, do ensino fundamental, a partir do sexto ano, vão para aquela escola com contraturno, com possibilidades, né, de tirar a criança da rua, né, e dar muito mais possibilidades a ela. Então, esse é o nosso objetivo, ter educação de qualidade no nosso município, ainda mais, e sempre focando nas políticas sociais. Vereador, no início do seu mandato como vereador, o senhor saiu fazendo diversas cobranças para o governo municipal e após um ano e pouco, o senhor acabou chegando a um consenso e se acertou com o governo dentro das suas cobranças e reivindicações? Bem, Ju, isso é uma pergunta que ela é válida e ela é importante para nós esclarecermos. Desde o início do mandato e após a eleição, nós sempre deixamos claro que nós sempre tivemos uma postura de independência na condução do mandato na Câmara. Mas essa independência é uma independência crítica, coisa aquilo que a gente mantém ainda. Aquilo que a gente merece o nosso reparo, a nossa observação, sempre vai acontecer. Independente de nós estarmos apoiando ou não o prefeito, né, no caso em específico. Então, aquilo que vier para nós, que for bom para a cidade, né, e assim foi desde o início, muitas vezes o projeto vinha com dificuldade de ser aprovado, nós buscamos juntos aos demais vereadores encontrar um meio termo, um consenso, né, sempre na base do diálogo. Né? Então, quando o diálogo ele impera, a comunidade sempre sai ganhando. E esse foi sempre um mote do nosso mandato até agora, e não vai ser diferente até o final do mandato, em 2020, e assim sucessivamente. Essa foi sempre a nossa forma de atuar, não só na Câmara, mas no dia a dia como advogado, nosso dia a dia enquanto cidadão gasparense. Nós conversamos com o advogado e vereador Roberto Procópio, do PDT, nos falando sobre a reunião do partido que aconteceu na última segunda-feira, dia 14 de outubro, onde ficou decidido que Dr. Procópio será pré-candidato à majoritária pelo partido. Gil Dias para a Rádio Sentinela.